Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 336 e é, à medida que nos vamos aproximando do final de mais um ano, também tempo para fazermos um balanço e é precisamente isso que começamos a fazer. Hoje, as duas últimas emissões de Livros com Rumo deste ano de 2013 são dedicadas a alguma da melhor produção literária deste ano. António apresenta esta primeira parte dos melhores de 2013. Esta primeira parte e este programa de Livros com Rumo, apesar de ser a escolha e darmos início, de facto, a mostrar aquilo que lemos durante este ano 2013, prestes a findar, e dentro daquilo que é o nosso critério, pensamos, também somos uns bons leitores e entendemos bem o que é o funcionamento do livro, nessa relação entre o autor e o leitor, ao fim e ao resto, o livro funciona dentro do velho conceito comunicacional como uma mensagem. E as mensagens, como se sabe, quando bem estruturadas, elaboradas, límpidas, funcionais, obviamente o leitor percebe, entende, gosta e depois procura também entusiasmar outros que giram à volta do seu círculo pessoal e vai daí, é este o nosso pressuposto, sem elitismos, sem qualquer tipo de seguidismos de qualquer espécie em relação ao mercado editorial, é o nosso gosto, a nossa leitura, aquilo que, no nosso entendimento, de facto, são os melhores livros nesta primeira parte e na próxima semana seguirá exatamente para outros âmbitos e outros domínios daquilo que normalmente faz o trabalho de Livros com Rumo e da leitura em dia, uma espécie de dois em um daquilo que é o mundo, o gosto da literatura, da arte, do romance, do ensaio, da poesia e todos os outros géneros que aqui irão ser abordados. A equipa Livros com Rumo dedica este programa a um escritor falecido esta semana, Paulo Bandeira Faria, de seu nome, 50 anos de vida, o autor de dois livros, A Ironia da Vida é um pouco esta também, A Sete Estradinhas de Catete, faz hoje também 6 anos, entrou na lista dos melhores livros de 2007, não foi o melhor, mas foi o segundo melhor à época, um grande romance, um grande escritor. Pena que a vida por vezes corta e cerça um pouco esta vontade de deixar nome. De facto, Paulo Bandeira Faria deixou o nome na literatura, na moderna literatura, um jovem que partiu, e às vezes também se usa aquele lugar comum, partem jovens, aqueles que os deuses gostam. Foi um pouco assim. Era um homem extraordinário, pessoal, de trato educado. Realmente, no mundo dos livros, foi aquele escritor que nos deixou uma marca maior. Em 2012 também deixou um outro romance, A Despedida de José Alen Parte, uma edição da Teorema, um romance sobre esse mundo e universo que ele estava conhecendo, que era a Galiza, aqui tão próxima e aqui também muito longe, às vezes, mais por culpa nossa do que propriamente dos outros que estão do outro lado do Rio Minho. E Paulo Bandeira Faria, de facto, tentou fazer essa ponte. Boa noite e melhores leituras. Começamos esta apresentação alguns dos melhores livros deste ano de 2013, como já é hábito pela literatura infantil. Assim temos em quinto Vincent Van Gogh, Artistas com História. Esta é uma obra da autoria de Hélia Ramalho, com ilustrações de Cláudia Esteves. A edição é da Livraria Ler. Em quarto, O Coquedo, de Clara Cunha e Paulo Galindro, editado pelos Livros Horizonte. Em terceiro, temos A Mimi, com volume Mimi e os Piratas, da dupla Corky Paul e Valerie Thomas, edição da Gradiva. Em segundo, temos Géniozinhos, O Último a Acabar, da autoria de Barbara Hisham, edição da Arte Plural. E por fim, em primeiro lugar, A Senhora Frederica, de Heinz Janisch, com ilustrações de Helga Bausch. A edição é dos Livros Horizonte. António, à semelhança de anos anteriores, este foi também um ano rico em termos de produção de literatura infantil, que tem sido um universo muito interessante, com propostas bastante ricas e também com bastante diversidade. Uhum. Manteve esta tendência? Sempre. O universo da literatura infantil, há uns anos em esta parte, de facto, entrou assim numa espécie de ebulição editorial, numa efervescência, uma espécie de um vulcão criativo. Há editoras que, pelo facto de não estarem aqui presentes, não se reconhece realmente a incapacidade editorial, bem pelo contrário. Há editoras que apostam muito, apostam bem, por isto ou por aquilo não estão cá, porque julgamos que acaba por ser mais do mesmo, ou seja, não é nenhuma crítica, por exemplo, à Educação Nacional, à Editora Educação Nacional, por exemplo, que já teve aqui autores bem classificados e até, por sinal, em primeiro lugar, em anos anteriores, e até à Orfeu Mini. Simplesmente pensamos que deve ser alargado o lastro, quer seja em termos de ilustração, quer seja em termos de autores. Batem sempre nos mesmos autores, são sempre os mesmos, por exemplo, Oliver Jeffers, por exemplo, que é um autor repetido à exaustão, editado sucessivamente, é um bom autor, e depois as ilustrações acabam por... Sabes que isto porquê? Porque as crianças, e vamos agora aqui falar um pouco da questão pedagógica, didática, educativa, quanto maior for o lastro, ou pelo menos mostrar o mundo na sua multiplicidade, melhor é o seu crescimento e até o seu processo educativo e educacional. Estar a afunilar, a bater sempre no mesmo, na mesma tecla, acaba por ser cansativo, acaba por ser redundante e depois provoca necessariamente o desinteresse, o desgosto por aquilo que é provavelmente um excelente livro, e estas coisas devem ser encadeadas, ou pelo menos de forma alternada, mostrar aquilo que se vai fazendo naquilo que é o mundo da literatura infantil. Bons livros, bons autores, e depois percebe-se que, como há um esgotamento estético, sempre a insistir nos mesmos, acaba sempre por provocar aquilo que é o enfado. No entanto, esta é a nossa escolha, reconhece-se o trabalho meritório da Livros do Horizonte, apesar da crise que vem em Portugal tremenda, a Livros do Horizonte é exatamente aquilo que nós pensamos que deve ser um trabalho editorial, múltiplas propostas, várias estéticas, histórias de todo o tipo e de toda a ordem, e depois, como é fácil de perceber, aparece aí em primeiro lugar esse livro, que é um grande livro, mas não queremos deixar de chamar a atenção a dois livros que estão aí. A Mimi, pronto, aquela figura, já várias vezes aqui fizemos referência, a Mimi é uma figura incontornável, nomeadamente o trabalho de Corky Paul. É sempre qualquer coisa de assombroso. De qualquer das formas, essa última, esse quinto lugar que aí está, quase um outsider, fora dos grandes centros editoriais de Lisboa e do Porto, e até de Braga, por exemplo. Braga, neste momento, tem algumas editoras a trabalhar no domínio da literatura infantil, que é de assinalar. De qualquer das formas, essa proposta vem de Coimbra. Coimbra tem outras tradições no mundo da literatura e da edição, grandes editoras. De qualquer das formas, isto é mesmo uma aposta pessoal de, pensamos, da autora Hélia Ramalho. É um projeto muito bem apanhado, como se diz. Joga aqui uma história muito simples para as crianças, do pré-escolar quase, ou dos primeiros anos do ensino básico, e depois vai alternando, em termos das ilustrações da Cláudia Esteves, com as obras dos próprios pintores. O segundo volume, fica já aqui também a notícia, é sobre Frida Kahlo, por exemplo, e o que é que acontece? Alterna a ilustração da Cláudia Esteves, um bom trabalho, com as obras do próprio Van Gogh e com obras dela, da ilustradora muito semelhantes e muito aproximadas, de facto, ao universo pictórico de Van Gogh. Muito bem feito, e depois deixa, no final do livro, a possibilidade do menino ou da menina querer exercitar a sua capacidade, tem um espaço para ele próprio também pintar sobre aquilo que leu. Um excelente livro, muito simples, uma mensagem muito básica, e depois o Coquedo é aquele livro que, pronto, não vai, porque é uma quinta reedição, uma sexta edição, é um livro extraordinário, e depois os géniozinhos têm o seu lado mais didático, o seu lado mais pedagógico, para os próprios professores trabalhar na escola, e depois a senhora Frederica, como é fácil de perceber. É um livro simplesmente genial. O medo, o receio, a ajuda, a interajuda, os fantasmas, o sono, o dormir, o carinho, os mais velhos, que normalmente são sempre apaziguadores, são sempre no sentido da atenção que dão toda, e depois estão predispostos a tudo e mais alguma coisa para os meninos e meninas, netos, filhos, filhas, seja lá o que for. É um livro a todos os títulos notável, pronto, os adjetivos aqui acabam por limitar um pouco, que é maravilhamente provocado pela leitura deste extraordinário livro, desta extraordinária história infantil. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo, tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, tempo, tempo, tempo, quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo, tempo, de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, tempo, tempo, tempo, e eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo, tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, tempo, tempo, tempo, apenas contigo e comigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, tempo, tempo, tempo, não serei nem terás sido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, tempo, tempo, tempo, num outro nível de vínculo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, tempo, tempo, tempo, nas rimas do meu estilo. Tempo, tempo, tempo, tempo. E depois de feitas as apresentações no domínio da literatura infantil, avançamos para a literatura juvenil. Assim temos em quinto Lembro-me, de João Pedro Messeder, uma edição da Afrontamento. Em quarto, Theodore Boone, O Miúdo Advogado, de John Grisham, uma edição da Bertrand. Em terceiro, Porque é que o Reino é Verde, de Glenn Murphy, editado pela Gradiva. Em segundo, O Anjo da Guarda, de Robert Muchmore, editado pela Porto Editora. E em primeiro temos o nono volume da saga, ou da coleção Pérolas a Porcos, que tem como título 50 milhões de fãs não podem estar enganados, da autoria de Stefan Pastis, edição da Bizâncio. António, aqui uma nota que ressalta que aqui há alguns nomes que, enfim, já são velhos conhecidos, não é? Que já são Prata da presenças casa, regulares, né? O Robert Muchmore, que depois por exemplo, de finalizada a primeira Cherub, série, inicia agora uma nova saga, começa a dar também, tem sido às vezes na literatura infantil, por vezes num domínio mais, enfim, um pouco mais velho também, a presença regular deste pequeno lote. Há aqui estes nomes que, enfim, que já não são propriamente Novidades. novidades, e depois há este universo também do John Grisham, que explora também um. O mundo do policial ou dos adultos, assim, à volta aplicado. Mas a ideia que está aqui, primeiro há que confessá-lo, também é partir um pouco aquele mundo e fazer, assim, com muita frontalidade, de uma vez por todas, acabar com aquele mundo de vampiros, de anjos, daquela trafolhice que é a Esse sangueira. é um filão que Esse é um filão que ainda vai dando, ainda ele vai vai dando. dando, aparece aí, vão aparecendo aí novos autores, autoras, e vai vendendo, continua a vender. Percebeu-se também, e por acaso não apareceu aqui nenhum, porque pensamos que não é de facto alocável aquele neste universo, acabou por aparecer depois, já durante este ano, 2013, uma euforia à volta das crónicas de Gelo, Ferro e Fogo do George Martin, nem mais. Não é um universo, como repetindo outra vez o termo, muito direcionado para jovens. Eles gostam, porque vem sempre aquela velha argumentação à maturidade, os jovens vão desenvolvendo e vão-se, vamos lá, percebendo e racionalizando aquilo que vem do mundo dos adultos ou daquilo que lhes é proporcionado pelo mundo editorial, pela crítica, pelos jornais e fundamentalmente pela televisão e depois por aqueles meios, a internet que eles vão usando, que eles usam. O que é que acontece? A nossa ideia é, de facto, de uma vez por todas, deixar esse universo para trás, independentemente da nossa vontade. Temos a certeza que não é a nossa vontade que irá liquidar de vez com esse mundo, mas isso é um mundo retorcido, é um mundo sem qualquer tipo de interesse, é um universo todo ele feito de aldrabice, é qualquer coisa de um fantástico artificial que distorce um pouco a capacidade de entendimento dos jovens. A ideia também parte um pouco daí, ser didaticamente interessante as nossas escolhas. Porque neste universo editorial, claro que é para ganhar dinheiro, isso aí também ninguém pode levar a mal, como é fácil de perceber. A ideia ou a nossa vontade também é, no meio daquilo, separar o trigo do joio, ou seja, propostas que têm algum valor consistente, que é útil, porque vivemos numa sociedade toda ela feita de liquefação, uma espécie de fragilidade de valores, de ética, da moral, principalmente, e os jovens, de facto, precisam disso. Não é o discurso do bota de elástico, nem do conservador, mas uma vida, de facto, sem moral e sem valores, ela vale muito pouco ou quase nada, e depois temos isto que todos os dias somos atormentados de manhã à noite. E os jovens andam assim um pouco à deriva, e de vez em quando também convirá, mesmo no universo das aventuras, mesmo no universo de alguma agressividade, que é o caso do Anjo da Guarda do Robert Muchmore, mas tem implícito, de facto, a lealdade, a amizade, a solidariedade, o respeito pelo outro, pela outra, e, portanto, e depois aquele ato maior que é a generosidade. Quando se é amigo a sério, verdadeiramente amigo, está-se sempre disposto a tudo e a mais alguma coisa. E é o caso desse livro e dos outros que aí estão, que têm vários complementos associados a eles. O Reino é Verde, de facto, é a ciência explicada de uma forma. Perguntas que os jovens nas escolas têm todos os dias e depois a resposta dada por um cientista, as pessoas que têm uma formação científica séria, sólida e não a especulação. Aquela trafolhice que muitas vezes vem na ciência da treta, dos jornais e daquelas revistas que eles também gostam muito de ler e aquilo mais parece astrologia do que propriamente ciência. E esse, porque o Reino é Verde, de facto, responde exatamente a isso. Eles aprendem, gostam, é de uma forma, de facto, criativa, imaginativa e, mais do que justo, o papel da Gradiva, que também tem aí esse seu pressuposto. O Grisham é aquela coisa de que nós, nos romances para adultos, lemos dele, e é aplicar os jovens que gostam de simular o papel de advogado, dos juízes, depois os júris, que é muito frequente nos tribunais norte-americanos, e a verdade da justiça límpida e transparente vir ao de cima. João Pedro Messeder, evidentemente que é daqueles valores que nós pugnamos sempre, a liberdade, a democracia, e ele depois, nesse pequeno livro, é um pouco da nossa história, a partir dos anos 60, a ditadura, até chegada à democracia, o respeito dos homens, os direitos de homens e mulheres, o voto, aquela coisa que é muito fácil de perceber, a participação cívica na cidade e aquilo que é, muitas vezes, os jovens não têm a mínima ideia do que foi viver no 24 de Abril. Pensam que isto que existiu desde sempre, sempre existiu, quase como os cereais nas superfícies comerciais e os iogurtes. Não, não, isto foi uma trabalheira, foi, muita gente sofreu. Esse valor, de facto, é preferível à liberdade, acima de tudo. Depois, As Pérolas a Porcos é um livro para a família, para os pequenos, para os grandes, para os miúdos, é para o juvenil, e é um humor inteligente, corrosivo, que aparece aí, e é muito justo citar este autor, o Stephen Pace, disse, porque ele, apesar de ainda relativamente jovem na carreira literária de escrita, quem leu, como nós lemos os livros todos, percebe que ele começou assim um bocadinho hesitante e tal, a repetir fórmulas de outros, do Kirkman, por exemplo, dos outros criadores do Baby Blues e dos Hits, mas ele aqui realmente tem autonomia e é um extraordinário livro. Isto, seja um adolescente, um pai de família, um avô, uma avó, escangalha-se de risota e de galhofa com este livro, e realmente o que é preciso é imaginação, sensibilidade e, ao fim e ao resto, que estão aqui neste livro também, um respeito pelo outro. São grandes escolhas, excelentes livros que convidamos qualquer pessoa a ficar aqui o desafio a ler e, acima de tudo, a maravilhar-se com estas histórias que aqui são propostas. Yeah. tenho certezas. Eu não sou assim. Não tenho certezas. Eu não sou assim. Estamos a apresentar alguma da melhor produção literária deste ano de 2013. Já por cá passaram as escolhas da literatura infantil e também da literatura juvenil. Agora é tempo do policial. Em quinto lugar temos uma obra intitulada Matar-te Lentamente, de Diego Ameixeiras, uma edição da Xerais de Galícia. Em quarto, Aquatofana, da brasileira Patrícia Melo, editado pela Quetzal. Em terceiro, Lugares Escuros, de Gillian Flynn, editado pela Bertrand. Em segundo, temos As Lágrimas de Lucifer, de James Thompson, da Porto Editora. E em primeiro lugar, Viver na Noite, de Denis Leanne, uma edição da Sextante. Desde logo, António, temos aqui uma proposta que foge ao que é habitual. Temos a presença de um autor galego na edição original, ainda não tem edição portuguesa. Falo de Diego Ameixeiras. E depois também, não deixa de ser curioso, o facto de termos de duas autoras. Enfim, é um universo também um pouco muito mais muito ligado aos homens, aos escritores, apesar de também haver ilustres escritoras, naturalmente. Basta ver Agatha Christie, por exemplo. Mas, assim, é maioritariamente um universo ligado à violência. É muito, muito, um pouco duro. Mas é bom também ver aqui duas autoras, uma delas de língua portuguesa brasileira, a Patrícia Melo. Foi um bom ano para o policial? É sempre. As editoras em Portugal apostam e muito no policial. Vende-se, é o conto, vamos lá, fantástico para adultos, aquilo que se vai libertando ao longo do tempo, depois chegando em adultos as pessoas gostam de ler, ou uma ficção científica, que é um género que está a perder para o fantástico, há editoras que apostam muito nessa questão do fantástico. De qualquer das formas, o policial para os adultos funciona exatamente um pouco assim, vai-se andando pela vida fora e depois os policiais ficam. A primeira nota a reter, e disseste bem, pela primeira vez apostamos num autor não português, quer não, esta ligação à Galiza é muito forte, de Portugal à Galiza, pensámos que se calhar é mais forte dos galegos em relação a Portugal, ou aos portugueses, e portanto aí cabe-nos a nós fazer assim um bocadinho de meia-culpa. É um excelente escritor e não é o primeiro livro nem nada que o pareça. E é um excelente livro, acima de tudo, uma crítica que ele faz ao capitalismo selvagem. E depois, o romance nórdico não está aqui nenhum, porque está um bocado gasto. No nórdico há boas autoras, Kerim Fossum, este ano passou assim um bocadinho ao lado, que é a grande autora norueguesa, depois os irlandeses, mas é mais folclore do que outra coisa. São bons livros, mas nada extraordinário. Tem aí James Thompson, que é um americano que vive na Finlândia e aponta para o romance nórdico, é feito a partir das Lágrimas de Lucifer. É um livro duro, como dissemos na altura, um livro de facto de pelo na venta, assim de alta violência, mas um bom romance policial. E depois as mulheres, de facto, Patrícia Melo e Gillian Flynn estão aí. A Patrícia Melo é assim uma espécie de émula, de uma cópia, mas bem feita, de Ruben Fonseca. É o seu primeiro livro, percebia-se aqui, mas é um bom livro. Já deu para perceber, quem conhecer bem a obra da autora brasileira, já estão aqui todos os elementos que depois ela vai exponenciar por aí adiante, nos outros livros que ela tem, quase todos editados em Portugal. A Gillian Flynn é o segundo, terceiro livro. Há um que passou muito ao lado cá em Portugal, penso que na Gótica, mas é uma excelente escritora, um universo assim paragótico, e isto a propósito das mulheres, são boas escritoras, e fica aqui uma nota, não tivemos tempo de olhar para ele. Há uma grande escritora muito subvalorizada em Portugal, que é Ngaio Marsh, uma escritora neozelandesa da geração de Dorothy L. Sayers e de Agatha Christie. Está a ser reeditada a obra dela cá em Portugal e estão nesses livros. Ela tem dois romances de um euro, ninguém os compra, de uma editora um bocadinho de vão de escada, a Europress. Tem lá dois livros extraordinários, dois romances policiais extraordinários, simplesmente agora pegaram nele. E depois, Denis Leanne, o grande autor. De facto, é um grande escritor. As obras dele, para além do universo do mistério, do suspense, do não é aquele policial puro e duro, típico, há sempre polícias, há sempre o mal da fita que tenta dar o golpe do baú, ou esconder o golpe do baú, depois a justiça à perna. Este livro não é bem o caso, é um livro que faz parte de outra série que ele tem, assim muito ligado a um outro romance que é Gonna Baby Gonna. De qualquer das maneiras, ele é um extraordinário romancista acima de tudo. Esta gente que está daí abaixo, qualquer romancista que se arrogue o direito, e tenha o direito de o fazer, do género do policial, perante Denis Lehane, aliás, temos alguma dúvida, Denis Lehane é um escritor que, dentro daquilo que é a literatura norte-americana, não tem qualquer tipo de problema de ombrear com os outros escritores que andam aí nas bocas do mundo. Jonathan Franzen não é melhor do que ele. Pensamos que até bem pelo contrário. De facto, isto é um modelo de como deve ser escrito um romance, que é este, O Viver na Noite. É um universo que vem da Grande Depressão, dos anos 30. O romance gira à volta, está alocado nesse, o pretexto, o mote, é exatamente a Grande Depressão norte-americana, os anos 30. E depois uma família de um polícia irlandês, puro e duro, um homem de uma moral católica, apostólica, romana, que desata a dar bordoada aos filhos à esquerda e à direita, um irmão completamente disfuncional e depois o protagonista principal deste romance a tentar colher e juntar os cacos desta família completamente desgarrada nos Estados Unidos e depois vai até a Cuba, a crise cubana, com a deposição de Fulgêncio Batista. Portanto, é um romance que tem, anda sempre em círculo e o modelo que ele tem aqui, o Denis Lehane, é um original, portanto é um livro deste ano, é um livro editado, ao contrário de Mystic River, que foi uma reedição, e realmente ele é imbatível. De facto, as escolhas que aí estão, e depois, como o Diego Ameixeiras, quem, por acaso, passar por qualquer boa livraria da Galiza, fica aqui o repto, comprem-no e vão ficar boquiabertos com a figura e o género e a maneira como este autor galego, esperamos muito sinceramente tê-lo aqui um dia em Livros com Rumo e depois para perceber como é que funciona a cabeça exatamente de um autor de romances policial e, neste caso, galego. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe. Comme une dédicace dans le ciel. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je sais plus t'aimer, Hélène. Et j'ai fermé le livre. le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Chegamos agora à apresentação das melhores obras ou de alguma da produção ensaística editada este ano no mercado editorial português. Já por cá apresentamos literatura infantil, literatura juvenil e também policial. Estas são as últimas escolhas apresentadas nesta edição. Na próxima semana iremos fazer também a apresentação de literatura nacional, estrangeira e propostas de poesia. No ensaio temos em quinto Austeridade, de Mark Blyth, editado pela Quetzal. Em quarto, O Romper das Cordas, de Lee Smolin, editado pela Gradiva. Em terceiro temos O Que é um Escritor Maldito, a obra de João Pedro Jorge, editado pela Verbo. Em segundo, O Império de Hitler, O Domínio Nazi na Europa Ocupada, da Mark Masover, editado pelas edições 70. E em primeiro, O Cerco de Leningrado, de Michael Jones, numa edição da Bizâncio. António, temos aqui mais um punhado de ótimas escolhas. Acho que ninguém se pode queixar de não ter propostas no ensaio para ler. E depois também há outra questão aqui, também há uma diversidade. Temos domínios, temos uma obra mais ligada à ciência pura, não é? A proposta do Lee Smolin. Depois também temos João Pedro Jorge no domínio da literatura. E depois, enfim, há outros temas mais do domínio da política, da economia, da sociologia, que são depois questões que estão interligadas. Sem dúvida, esta é uma área em que há muitas boas propostas. Sim, senhor. É verdade, não nos podemos queixar disso. E haveria outras. Outras, claro, que não estão estas, poderiam estar cá. Nós falámos ao longo do ano de uma série de... Aliás, nós até temos aí duas outras propostas que poderiam perfeitamente estar aí. Há um livro que nós iremos guardar, provavelmente, fica já aqui também o levantar um pouco da lebre, aqueles livros que merecem uma menção especial. Apesar de não encaixarem muito bem aqui, há livros, quer seja da Gradiva, há uma reedição deste ano que irá obrigatoriamente ser referida na próxima semana, um outro da Bizâncio que também irá ser referido por nós, Os Burros, é um álbum de fica já aqui também a sugestão, que é sobre Os Burros de Trás-os-Montes, um livro, quer como livro, objeto em si, fotografia, quer depois o cuidado e o trato, e depois um livro da Gradiva que tem a ver com uma reedição que é Gödel, Escher e Bach, que é um dos grandes livros da ciência do século XX, que a Gradiva apostou, simplesmente é um livro que nós temos de há 15 anos atrás, portanto, como dissemos que não queríamos o livro, que é tão caro, fizemos esse favor. Mas é um livro que depois, mais tarde, a gente falará dele na próxima semana. Mas o ensaio, todas as editoras têm um cuidado extremo nisto. Há de tudo, como se sabe. Autoajuda não falta para aí, desde que eu estive no céu, ou o céu esteve em mim, essas coisas assim, que já basta o que basta, o inverno que a gente vive todos os dias, só nos faltava literatura deste género. Agora, falando seriamente, as editoras em Portugal, e os seus responsáveis no domínio do ensaio, têm extremo cuidado. E qualquer destas duas editoras que estão aí, as três, quatro editoras que aqui estão, todas elas têm essa característica fundamental. Alta qualidade. As edições 70 têm um critério editorial no leque de ensaios que eles publicam em Portugal. Sempre assim foi. 20, 30 anos, sempre foi assim. Alta qualidade, grandes traduções, bons tradutores, pertinência, atualidade, reflexão, densidade, inteligência nos ensaístas, na escolha, a toda a prova. Esse ensaio que aí está, O Império de Hitler, de Mark Masover, para além de Mark Masover ser um dos maiores historiadores do século XXI, século XX, século XXI, é um grande ensaio, para perceber também um pouco aquilo que nós estamos a viver atualmente. Muitas vezes dizem, não sei o quê, aquela conversa um bocado frouxa e mole, que os alemães, coitadinhos, já apagaram o que tinham a pagar, não sei o quê, não sei o que mais. Não. A resposta é não, porque o que fizeram é impagável sequer. Portanto, e Mark Masover faz um pouco o levantamento daquilo que aconteceu nos anos 40, nos finais dos anos 30, durante a Segunda Guerra Mundial, e depois, atenção, que este ensaio vem até à atualidade. Tudo o que está a acontecer não é por acaso. Os tiques de domínio, as estratégias, são estratégias que foram, que são, estão repetidas hoje, que foram feitas em 1941, 42 e 43 e por aí fora. Depois, o que é um escritor maldito? Muita gente não gosta, de facto, de João Pedro Jorge. Isso, o problema das pessoas, não é problema de João Pedro Jorge, porque o homem, o ensaísta, limita-se a escrever aquilo que pensa. Nós julgamos que ele que pensa bem. O problema é exatamente essa velha questão, porque nós estamos neste sítio mal frequentado e custa um bocadinho engolir certas pastilhas. Isto é quase como a ola de figo de bacalhau, paciência, mas faz bem. Portanto, e convém prestar muita atenção. Aliás, João Pedro Jorge já tem um percurso assinalável nestas questões do que é da sociologia da literatura. A sua tese de mestrado foi exatamente, começou por aí, e depois as pessoas não gostam porque o homem diz com franqueza e com coragem aquilo que pensa, e até ver, não julgamos que ele tenha dito e escrito muitos dislates e muitas asneiras, bem pelo contrário. Portanto, quem nos estiver bem, os bonzos, olhe, paciência, cocem-se que isso passa. Depois, o romper das cordas é um grande ensaio sobre a ciência. De facto, aquela ciência que as pessoas estão habituadas, ainda há pouco referimos, nos jornais, nas revistas de divulgação, aquilo é treta, aquilo é mesmo a famosa conversa da treta, e a teoria das cordas é exatamente a conversa da treta aplicada à ciência. Desde os anos 70 que andamos nisto, e Lise Molen bem pôr um pouco de, vamos lá, água na fervura, ou pelo menos mostrar aldrabice que muita ciência que para aí anda tenta vender aos mais incautos, e o que é pior, muita da investigação paga pelos dinheiros públicos e privados. Os privados, pronto, paciência, acredita no que quiser, não tem problema nenhum. Agora, nos dinheiros públicos, são pagos para projetos de investigação baseados exatamente na banha da cobra. Depois, a austeridade. Aquilo que isto é a história de uma ideia muito perigosa, as pessoas não gostam. Mark Blyth não é um perigoso esquerdista, nem nada que o pareça, nem nada que o pareça. As pessoas às vezes ficam assustadas, lá vem mais um. Não, não tem nada a ver. Aliás, dentro dos economistas que para aí andam, mesmo da história da economia, não há nenhum perigoso esquerdista, nem nada que o pareça. Stiglitz não tem nada a ver com isso. Krugman também não. São aquilo que na Europa se poderá ser considerado um social-democrata, suave e soft o suficiente, à maneira norte-americana. Portanto, há realmente gente radical, mas não é isso que estamos a falar. Estamos a falar é de ensaios sérios, e é o caso deste, para muitas vezes custa muito olhar para a verdade tal qual ela é feita, e Mark Blyth encarrega-se de mostrar. Depois, o melhor livro no ensaio deste ano, de facto, é mesmo o melhor, e convém muitas vezes, quando se analisa comportamentos e atitudes, e a história é exatamente para isso, para olhar para o passado, pensar sobre ele, para o presente ou o futuro não cair na mesma armadilha que foi exatamente há 50, 70 anos, porque isto aconteceu há 70 anos. Esta questão do Círculo Leningrado faz agora exatamente 70 anos que aconteceu esta tragédia. E quando lemos este ensaio, ficamos a perceber muitas vezes, muita conversa que anda por aí, os nossos opinion makers pensam que estão a desvendar o segredo da pólvora. A sorte e o azar é que não há a forma do contraditório. E estes ensaios são exatamente o contraditório, para pelo menos mostrar alguma da verdade e da realidade tal qual elas foram e aconteceram. No caso de Leningrado, uma cidade belíssima, a Veneza do Norte, a cidade onde Dostoiévski escreveu Os Irmãos Karamazov, grandes teatros, grandes salas de ópera, de concertos, artistas, poetas, tudo isto, foi tomada uma decisão que esta cidade iria ser destruída à fome. E depois, como é dito também neste livro, e isto é verdade, um fotógrafo aqui em 2004, quando assistiu à homenagem das vítimas alemãs, ficou espantadíssimo e em estado de choque quando os alemães estavam, vamos lá, também sofredores e sofrendo imenso por aquilo que os soldados alemães tiveram que sofrer quando foram escorraçados pela Rússia fora, porque aquilo não se fez. E o fotógrafo ficou muito espantado com este sentimento de vítima, de vitimização, que os alemães também gostam muito de apresentar, passados estes anos todos, olhando para a ferocidade que os soviéticos à época lhes deram. Isto não é para branquear Stalin, bem pelo contrário. Lá chegaremos a Stalin, porque Stalin também, nisto, também é um figurão. Portanto, nesta questão da maldade, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é os povos e a cultura e a tendência que alguns povos têm de se arrogar e a sobrançaria em relação aos outros, que tem a ver com questões que são da história. E nada melhor do que estudar, queimar a meninge, como diz o nosso povo, dar cabo das pestanas, ler, estudar, pensar e, se possível, refletir um pouco daquilo que foi o nosso passado. Quando nos vem com a conversa e a admiração sobre os alemães são admiráveis quando são julgados individualmente. Beethoven, Bach, esta gente, de facto, é Nietzsche, Hegel, Hölderlin, toda esta gente, em individual, são, de facto, assombrosos. Agora, no coletivo, como diz o povo, Deus nos acuda. E, portanto, é um pouco isto que aqui fica neste conjunto de ensaios e este, de facto, é o melhor deste ano, quanto mais não seja pela qualidade, pela tradução. A Bizâncio, nisso, é extraordinária como editora, tem um cuidado extremo. Ficam aqui, de facto, as melhores editoras em Portugal a este nível também, no cuidado da tradução e da revisão do texto. E depois, realmente, este é o melhor ensaio, quanto mais não seja. A memória deve estar sempre viva, presente e não andar por aí a fazer afirmações completamente gratuitas do domínio do dislate, e é o mínimo que nós podemos dizer, porque há uma irresponsabilidade muitas vezes até dos agentes públicos, de quem escreve nos jornais, não sabe absolutamente nada do que está escrevendo. E, portanto, estes ensaios também são um pouco a lutar contra a corrente, contra o esquecimento, e este, de facto, é o exemplo maior daquilo que acabamos de dizer. Falámos então do Cerco de Leningrado, na proposta que aparece no topo dos melhores no domínio do ensaio. Terminamos assim esta primeira edição dedicada aos melhores de 2013. Todas estas escolhas estarão também disponíveis no site universitário em rum.pt. Resta-me deixar uma boa noite e até à próxima semana. Um bom Natal e boas festas.